Assim eles foram felizes crescendo, e todos sabiam daquela união. Os dois esperavam um sonho adorado, poder duas vidas em um coração. Passaram seus anos até que um dia Valdir e Teresa juraram se amar. O nosso amor em coro diziam, somente a morte virá separar. E quando estava bem perto o noivado, o cruel destino veio interromper. O Valdir sonhado pela Teresinha, doença incurável pegou pra morrer. Porém Teresinha de nada sabia, até que Valdir resolveu lhe falar. Morrer muito breve, estou condenado, por isso querida eu vou lhe deixar. Com seus lindos olhos cobertos de pranto, Teresinha disse que será de mim. No último abraço, Valdir lhe dizia, não chores meu bem, que a vida é assim. Os dias de angústia se foram passando, até que um dia Valdir faleceu. Adeus Teresinha, seus lábios falaram, e a sua voz para sempre perdeu. Teresinha agora é vista na igreja, sozinha rezando com